Que é o tal FM, vem com a centena com 7 nós. Os autorizados que estão na zona. Vai para qual placa, pai? Vai para o hangar da Aerostar. Qatar Romeo Triplo Índia, prossiga. Gente, o Papai Romeo Índia, mantém as condições visuais, o ajuste é 0,6, acione o código 5033. Confirme a altitude que irá manter até o destino. Gente, autorizado 4.500 sites, quando possível, estimado para pouso e ingresso na terminal Ilhéus. Entre o Papai Romeo Triplista. Controle Salvador, bom dia. 312, mencionando, decolado na sua escuta. Mencionando, 312, bom dia. Contato radar, suba para o nível 350, saída pouco. Pode voar direto ao Jama, 312? Autorizado direto ao Jama, chama 312. Direto ao Jama, ou 6312. Tá batendo o Papai Romeo. Gente, 1.810, o Papa Romeo Triplo Índia, tem frequência livre para autocoordenação ao ingressar a terminal Ilhéus, estando mesmo na frequência 1.920, decimal 1. Ok. Mais uma chance, Same Torre, 1.18, decimal 9. Voo 2171 no completo procedimento de Sami Torre, 1.18, decimal 9. 1.1.2.5.2, voo 2171. Presente curva à esquerda, para a base da 1.7 pela direita. Chama no farol de Itapuã, tem um Boeing da Gol na final da principal. Ok, ciente. Para Itapuã, ciente. Torre Salvador, voo 2171, boa, estabilizada na final Enave, 2 milhas por 372. SAM 3304, SAM Centro Recife, 1.28, decimal 8, alterne 1.26, decimal 0. Recife 1.282, alterna 2.60, SAM 3304, bom dia. Foi Salvador, Gol 21, fechando estabilizado na final 372. Delta Alfeante no solo aos 1.7, libera a direita, chamando 2.1, decimal 1, solo. 2.1, à direita, Delta Alfeante. Torre, Alfa Mike Yank, iniciando 360 pela direita, farol de Itapuã. Gente, Alfa Mike Yank, ao completar a 360, reporte de visão, companheiro da Zona Final. Reporte da Yank. Delta Gol 2.1, bom dia, 2.1.7.1. Vento variável com 3 nós, pouso autorizado, pistão na 0. Dime pouso na 0, Gol 2.1.7.1. Voo 2196, ponte 0, dono 0, visual com o banho de ação. 2196, boa, mantenha a posse de perto. Mantém. Oi, eu acho que ela vai ser visual com o voo nacional, dono 0. Ok, cruze o campo à retaguarda do tráfego. Chame o lado pela direita, dono 7, eu sou Mike Henry. Para a base direita no 7-8. Sanamia 3-2, autorizado direto Romeu Fox 018. Direto 18, grato, 1-2-8. Tucano 3285 nave, autorizado procedimento à RNAVE, posição no zero. Autorizado a alinhar e manter a pista no zero. 2960, livre alinhar e manter o 90. 9660, bom dia. Após a rolagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Autorizado, pouso, pista no 7, acho que mais 500. Então a centena é com 5 nós e a posta autorizada, tá? Que até o pátio. Beijo, Ian. Autorizado de decolar, vento no 40 graus, meia dúzia de mais. Livre de decolagem, 2196. Papá Romero, Charlie Alfa Tango, prossiga. Afirme. Autorizado, Charlie Alfa Tango. Gerado Sierra Vista 366, desça para o nível 050. Já decolar, abaixa 960, vento 130 graus, 5 graus. Controle Gol 2196, passando 1700, perfil da EL. Gol 2196, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. 2000 pés, direto Leda, ascensão 360, Gol 2196. Parra do Charlie Alfa Tango, controle. Em frequência livre para autocoordenação, para serviço de informação e alerta, chame em 128 decimal 8 ou 126 decimal 0. 126 decimal 0. Quem é que autorizado cruzar até o passageiro da estação? Quem está livre da estação? esquerda, deixa eu ver logo a placa com a estrelinha. Vai ter 960, vinculou 24, chamando 20298, com voo. 202, obrigado, senhor. Bom dia, vai ter 960. Vai ter 9660, bom dia, contato radar, suba para o nível 900, na saída Argo. São 3859, complete procedimento de Sami Torre, 118, decimal 9. 3859, até já, 3859. Bom dia, 3859, Datan. Bom dia, São 3859, vento de boa com 02 nós, pouso autorizado, pista 90. Autorizado, pouso 90, 3259. Patrulha 10, informo que não recebo mais o transponder, fica atento à área restrita de Araci. Azul 2590, bom dia, contato radar 65 milhas sudoeste de Salvador. Voe Mari para chegada Mari e reparte para descida. Azul 2590, desça para o nível 070. Número 3, o azul 2590. A 9660 confirma 3-0 para o destino? 3-0-0. Bem, autorizado direto do destino, a Baetinha 9660. Ok, pode parar também a subida? Livre das restrições, a Baetinha 9660, direto o destino. 9660. São 3896, vou direto para a vista 366, desça para o nível 060. Doligol 2196. Guarda, vai ter 9660, submantenha 4000 pés. Ele conseguiu. Dá para a gente fazer uma porção do dia do aqui pela esquerda? Confirma? Contorno de um suba para a esquerda. Autorizado, o ABS 9660, suba inicialmente a 4 mil pés. Vou 2196, estamos no centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 2235, não, uma boa voo, 2196. 3859, solos 29, direita no 211. Direita 211, azul 4450, controle. Azul 4450, dá presente, vou encerrar a vista 368. 4450. Afirma, azul 4450 autorizado para procedimento aeronave, porém ainda deixa eu mantenha os 5 mil pés ou ajusta na zero no mínimo. Vai ter 9660, vetor, tem condições de curva à esquerda na proa 240? Deparação para evitar tráfego, curva esquerda, proa 240, limite 7 milímetros da proa. Azul 4450, desça para 4 mil pés, autorizado o procedimento aeronave de sistema zero. Aqui é 9660, informa o tráfego 2 horas, 8 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 060 para 4 mil pés, um eco 1920. Azul 2590, número 3 na aproximação, mantém indicada de 2309. Da ET 9660, confirme a proa ideal agora para o destino? Ok, vamos pegar a proa para o destino. A da ET 9660, confirme a proa ideal para o destino? 299. Está autorizado direto ao destino, porém ainda mantenha 4 mil pés, aguarde para a extensão. Linha 250, bom dia, autorizado chegada a Mari, vista para o nível 080, redução de velocidade 250 nós, número 4 na aproximação. Azul 4450, chama a torre frequência 1895. Torre Salvador, bom dia, azul 4450. Está no RNAV, vai passar o 3. Azul 4450, autorizado pouso pistola 0, vento 1, 10 graus 079. Eu repouso na 0445. 6 até para 2010, 2500 pés, eu disse no 06, autorizado o procedimento da imagem, reporta a nossa 366. Abate é 9660, informe de tomada do pouso. Do 2590, reduza para 2109, reduza para 4000 pés, ajuste na 096. Já tinha visto o colega da TAN, já estou reduzindo aqui um pouquinho já. 2590, afirmativo, então o tráfego está por 11 horas, reduzir de milhas, passando a nível de 1050 em descida, arroz 3, 2 anos da TAN, vai seguindo na aproximação. Visual com 32 anos. 6250, desça para a nível de voo 050. Fecha 9660, suba para nível de voo 100. Nesse possível, informe o chamado do pouso. Fez 25, copiado. Para controle. Plano 184, aciona a identificação, deixa para o nível de voo 060, e a chegada a Mari. Foi 690, após o TAP, vou para o carro de 366. Após ETAP 366, mantendo 200 nós, o 259. Já 4450, só os 38, direita no 211. Direita 219, eu sou o 4450. Estou no 211. 219. Desce para 2500 pés, ajuste no 096, reduza para 1809, autorizado o procedimento da RNAV, reporta passando de órbita 366. 2500 pés, 180 nós, reportarei estabilizado.

Salvador, Xené 6250, está na final da 1-0. Xené 6250, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continua a 1648, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, via Chega da Paz. Então, 1211-2590. M250, direito no 211, solo os 49. Autorizado a decolagem da 1-0, vento 1-1-0, grau 0 circulares. Autorizado a decolagem da 1-0, vento 3-4-9-7. Chama a torre perfeita. Gama, Atum, Salvador. Frequência 1118, decimal 95. Lado 052, aciona a identificação, testemunha nível de voo 060 e a chegada base. Voo 1184 de Grifoso 10, vento 190 graus 062 de Maio. Grifoso, voo 1184, graus, pô. Tana 3497, decolada 51, controle Salvador 908. 908, bom dia. 3497. Muito bom dia, Tana 3497. 3497, contato radar na decolagem. Suba via saída da EL para o nível de voo 320. Da EL 320, tá 1-2-1 decimal 1, solo Salvador, seu solo 5-3. 148, após o TAP, voa para o serviço 366. Desça para 2500 PR, existe o Salvador no 096. Autorizado para o procedimento RW. Autorizado em Minas, após o TAP, voa serviço 366. Desça 2500, estado 2016, voa monumento para 2800. 1 ali, decola 0, vento 150 graus, 062 graus. Direita para o 060 por 10 milhas, ciente do TV. Autorizado para o serviço 366. Oi, Salvador, igual a gente não conseguiu, posso esperar da 0. Mantenha o ponto de esperada no 052, desça para 2500 PR, existe uma 096, autorizado para seguir na terminada. XM é 311, decola 259, Santos de Salvador no 201. Na 6311, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 360, voa direto Leda. 360 Leda, 6311. Voa no 648, na final, estabilizado. Voa no 648, está na torre frequência 118, desse 195. 1895, voa no 648, uma boa. Oi Salvador, bom dia, gol no 648, estabilizado na final. Gol no 648, autorizado pouso no 0, vento 1, 10 graus, 086. Ele pouso no 0, gol no 648. Diogo, no 648, ele me pôs no 0, retorno no 0008 também. Eu pouso pro gol no 648, 90. Gol no 648, direito no 219, solo Alves, confirmando no 211, no solo 03, agilizando a liberação da pista na Fox. Agilizando a pista na Fox, 211 na Fox, gol no 648. Decolagem 9-0-21-20-0-05. Decolagem 6-0-05. 2-9-5-14-0-05. Obrigado. Oi, Salvador, bom dia. Azul 9-0-5-2 e Renato 9-0. 9-0-5-2, continue a aproximação, guarda a autorização de fuga. Azul, escuta 9-0-5-2. Depois na 1-0-0-0-5-2. 2200. Gol 2065, contado radar, rotora de meu 360, boa lenda. 360, lenda. 2065, plano, possível monte, bora. Motivado. Gol 2171, chama Recife, frequência 12835, interna 12251.